Quem tá apaixonado, joga o copo de cerveja pra cima aí. Canta assim comigo. Se você me chamar de amor, eu largo tudo e vou, eu vou. Se a gente fizer certo, eu juro que funciona. Estaciono no meu mundo pra te dar carona. Você eu nem fiquei, mas já quero de novo. A nossa história tá escrita, nem precisa esboço. É coisa certa, é frase pronta, sem rima torta. Deixa eu ser seu plano pra toda sexta. Ser tão importante quanto a saideira. Ser sua balada, o dono da sua madrugada. Se você me chamar, estaciono no meu mundo pra te dar carona. Se você me chamar de amor, eu largo tudo e vou, eu vou. Tá tão na cara que nem parece verdade. Estamos a um beijo da felicidade. Traz mais um ator. E a pedida perfeita da noite é o uísque com gelo. Sexta, ser tão importante quanto a saideira. Ser sua balada, o dono da sua madrugada. Se você me chamar,